fogo acabou para mim aqui. Quando acordar, já te esqueci. O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor. Tu sempre foste o mau ator. Fizeste herói no papel principal, mas representaste e mentiste tão mal. Acabou-se a dor. Tu sempre foste mau ator. Fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste. À sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web.

dançavam com as minhas tranças. Feita, mandavam para a tropa, punham moscas na sopa e nem falavam sobre heranças. Mas pa que é que as noivas trazem, mãe? De feito já a filha tem. Mas um dia has de ver que a filha ainda vai ser tão sogra como a mãe. Oh índio, disse a filha, quero-te só agradecer o facto de teres vindo. Foi um prazer, fuga. Foste muito fixe, sabias? Sabia, por acaso já sabia. Dá quem este abraço, índio. Olá. Ai, ele faz o meu nome, meu filho. Vai fazer com assim a sua pena, índio. Oh, oh, oh. Homem, oh, oh, índio. Deixe de tirar a pena, índio. Fuga. Vou fazer todas as coisas. Vocês os índios são narados para a brincadeira. Filho, meu querido. Mademoiselle Antilhesa madruga no Zanzibar. Na dança do mexe-mexe, remexe seu balançar. Baila comigo la salsa, que eu sou coração caliente. Na dança do mexe-mexe, Zanzibar na madrugada. Mademoiselle Antilhesa madruga no Zanzibar. Na dança do mexe-mexe, remexe seu balançar. Baila comigo la salsa, que eu sou coração caliente. Na dança do mexe-mexe, Zanzibar na madrugada. Mexe, mexe é bom. Mexe, mexe, é bom. Mexe, mexe, é bom. Mexe, mexe, é bom. Mexe, mexe. Se vou levar dançar no merengue, levará sabor a mim bailando assim. Mexe, mexe. Margarita. Mexe, mexe. Armandita. Mexe, mexe. Danielita. Coração, Margarita, Armandita, Margarita, coração. Mademoiselle Antilhesa madruga no Zanzibar. Na dança do mexe-mexe, remexe seu balançar. Baila comigo la salsa, que eu sou coração caliente. Na dança do mexe-mexe, Zanzibar na madrugada. Mexe, mexe é bom. Mexe, mexe. Mexe, mexe é bom. Mexe, mexe. Mexe, mexe é bom. Mexe, mexe. Mexe, mexe é bom. Levar dançar o merengue, levará sabor a mim bailando assim. Mexe, mexe. Margarita. Mexe, mexe. Armandita. Mexe, mexe. Danielita. Mexe, mexe. Coração. Mexe, mexe. Margarita. Mexe, mexe. Armandita. Mexe, mexe. Danielita. Mexe, mexe. Coração. Mexe, mexe. Margarita. Mexe, mexe. Armandita. Mexe, mexe. Danielita. Mexe, mexe. Coração, Margarita, Armandita, Danielita, coração.

cantar, olhando o céu, bebendo o mar, deixa o corpo rir, chorar, sofrer, amar, beijo o sol. Tens asas para voar, voa livre sem temer. Não há razão para esconder o que te vai na alma. Diz a cantar, olhando o céu, bebendo o mar, deixa o corpo rir, chorar, sofrer, amar. Beija o sol de manhã. Se oculta em mim calada. esta pena de me achar tão só, tanto e tão pouco. Ai, vida, ai, vida. Oh,

ficar aqui à espera de ser feliz. Não sai, não pode ser só assim. A vida que eu sempre quis vai ficar assim, mais fácil para mim. Esta é a vida que eu sempre ser grande e ter poder para conquistar o mundo, saber e a vida acontecer em menos de um segundo. Vai ficar assim, mais fácil para mim. Esta é a vida que eu sei. Sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou até mesmo a mais admirada. Pronto para ser surpreendido um contra o outro, um programa de Carlos Bonaparte que coloca frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos das 2h30 às 3 da tarde, um contra o outro, no Canal 2 da Antena Web. Yeah.

canto em fora e canto mal, ladro como sei, ladro meu amor bem alto, nunca desafinei, grito alto aos sete ventos, o meu amor por ti, eu não o entendi, quando eu voltar dizer que o meu olhar é de outra mulher. Quando eu voltar, tu vais dizer que o meu olhar fica onde estás e não me des má sorte, que o meu corpo já aguarda pela morte, porque esta paixão num corpo em vão não dura uma canção. Quando eu voltar, tu vais dizer que o meu olhar é de outra mulher. Quando eu voltar, tu vais dizer que o meu olhar as magias, é o Dom Juan dos lençóis, semeando ventanias, não me apercebi, mas desliguei de ti. É de outra mulher. Quando eu voltar, tu vais dizer que o meu olhar é de outra mulher. Quando eu voltar, tu vais dizer que o meu olhar é de outra mulher. Quando eu voltar, tu vais dizer que o meu olhar thank you.

um produto Rádio Record com a apresentação de Art with Me Trev. Record Chill Out aos domingos, da meia-noite à uma da manhã, no canal 2 da Antena Web. Thank you. sol, fruta suma, água fresca, provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti, abacate, punho e a pera francesa, ruma, framboesa, kiwi. Oh,

passar a noite fora. Se me gosto da aparência, pode ser que eu fique em casa. Se não, vou-me mesmo embora. Ele sabe inventar. São palavras ou que faz orelhas mocas.